Portão meia dúzia do Pátio Uno. Meia dúzia, 090. 2085-2545, obrigado, senhor Jota. Bom dia, tá bom, cara, 1-3, mantenha a ponte para do hotel guardando. Livre acionar a contra o táxi, cara, 1-3. Proa 230 com 20 milhas para desvio. Após desvio, chamei de 25. Foi na proa de Pedro. Salvador, APKK 6570, ponto de extração. APKK 6570, linha, tem 0 do 4234, coordena com a equipe de solo e chame para o táxi. Total 99-01, decolagem 37, controle 2019. Controle 119-18. 19, total 990. Controle Salvador, total 990, bom dia. Ju 4234 já iniciando o pushback? 901, contato radar na decolagem, quiser manter nível 360, saída da EL. 360, saída da EL. Pode rodar a EL da presente? Total 9901, inicialmente no centro terceiro. Viva a matutação. Adicione 670, autorizada a colapso pelo 0,8180 graus. Obrigado, pista 1-0-6-5-7-0-0. Dário 1-3-3-9-5. 3-3-9-5, obrigado. 7-5-5, mantenha antes da Juliette. Mantenha a Juliette, gol 7-5-5. Xenas-6-2-2-5, ciente. Salvador, bom dia, eu abro também a 570, cruza Pio e 500, Pocajama. Abre também a 570, contato radar na decolagem, me mantém nível 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, é 570, dado. Meia 49, informação em curso é Lima, aguarde para a cópia. Abre também 570, foi na proa de Romeu Fox 018. Maravilha, da presente Romeu Fox 018, grato, 6570. 18 decimal 95, ajuste no 017. Ajuste 017. Após a passagem do Embraer da Azul, ingresso Juliette, o portão 11, atente ao veículo Fórmula no Traverso do 08. Juliette, após o Embraer da Azul, Juliette, Juliette, é a posição 11, por exemplo. Euro 649, pronto cópia? Autorizado o posto seguro, via Peruísque 50, o nível 360. Decolada 1-0 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, pós-Bidev. Aciona 5163, controle em 119.8. Tomei 49 agora para o pushback e acionamento. Azul 4234 na escuta. Apenas confirmando, a frequência do controle agora 119.8. Para 13. Número 649, coordenando com a equipe de solo e chame para o táxi. Número 9910, Chico Centro, Retiro 1251, alterna 1395. 251, alterna 1295. Total 9901. Alterna 1395. 1395, total 9901. Obrigado, bom dia. Autorizado o cruzamento, via Delta, Alfa, chama novamente na Juliette. Lima tem com a 234. Abre também a 570, chama o centro de Recife. 2685, contém 1285, 2685, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, 1285, autorizado a decolagem, câmbio no zero, vento no 70 graus, no 5 mais. Cara 1-3, mantém a posição na antiga Juliette, Carcara 1-3. Trip 5362, na escuta. TRIP 5362, pelo controle. Quatro, bom dia. Uno 649, autorizado táxi, direita em dia até o ponto de espera, quando lá chama torre 118.95, ajuste na 017. Exato. 0, saída PUCA. Direto 350 na PUCA, Azul 4234. Né, 6225, estabilizada? Estabilizou agora, 6225. Leta com a torre 118.95, Chanel, 6225. 118.95, 6225. 5362, não escuta? Autorizado, chegada a ponte. Desço para 4.010, ajuste 1.017. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6225, uma milha do externo, deixa eu trabalhar. 6225, Quinegão no 017, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus e no 39. Livre pouso, 10, Chanel 6225, 10 no 7. Do 4489, acione a identificação, está autorizado a chegada bom. Esse mantém a nível 050, ajuste 1097. Inicialmente mantendo o perfil da estrada, do 4489. Visão para a nave na curta, final. Pouso da mesma linha, mantém cabeceira do zero, gol no 649. 408, 4234. M225, sola Chicono, libera a direita, sola em 1-2-1-9. 1-2-1-9-6-2-1. Mais aqui é a Delta, informação em curso é Lima. Confirme o destino, Manati. Ouro 649, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 170 graus e 0 mais. Com curva pela direita, segue o corredor axé, aciona 0125, controle em 119.8, torre 118.95. American Line 239, Falk Mania, descending to Vale Abuzio 60, cleared upon arrival K18-1017. Gente, chame torre 118.95, como é que é que deu, tá? Ô Salvador, bom dia, chinelo 6225, livrou na EC, quanto sinal alfa intersecção com a Delta? Na 6225, autorizado táxi de Alfa Juliette, cordão 01. Alfa Juliette para o 01, né? Azul 4489, Ouro 649, decolou 53, controle 119.8, boa viagem. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1649. 1649, contato radar na decolagem, mantém nível 360, sendo da Elma. 360 da Elgo, 649. Eu tenho por cima agora a distância para decolagem, Carol no 3. Carol no 3, autorizado de colagem, pistola 0, vento no 70 graus, 15 nós. Então não é reposto táxi. Carol no 3, decolou 55, controle 1198. Ô, Carcara, 1-3, chama controle 208. 1-1-9, decima 8. 1-1-9-8, Carcara 1-3. Controle Salvador, bom dia, o Carcara 1-3. Carcará 1-3, contato na data de decolagem, mantém nível 290, sai da PUCA. Carcará 1-3, pode manter 290, sai da PUCA. Convention line 239 and reduce the speed to 2009. Roger, reduce speed 2009, American 239. Quilo Zulu, formação em curso é Lima, Sierra November Tango Fox, pronto, copy? Dado Sierra November Tango Fox, nível 100, decola da 17 com a primeira curva pela direita, segue perfil Goral, aciona 5176, controle em 119.8, torre 118.95, Lima, Quilo Zulu. Quilo Zulu, contingente correto, convim para ver? Gente, contingente correto, acionamento e táxi, chama de torre 118.95, Lima, Quilo Zulu. Turno 649, chame Centro de Recife, 1251, Lanterna, 1395. Ah, primeira? 1251, Lanterna, 1395. 251, 1339, bom dia. Request a slight left deviation for weather, please. Right deviation, America 239, what's heading? We'd like a left turn to about a heading of 110. America 239, roger. Do 4489, desça para 3.10, ajuste na 0.7. Meu, do 4489. American Airlines 239, vectoring for space turn left heading 060. Your limit is 20 miles ahead. Okay, understand a left turn to 060? Right is 060. Correction, left is 060, American. Roger, left turn 060, American. Eco Delta tem interseção, reporte ingresso e decolagem. Eco Delta. Down to 4,000 feet, understand 1018. Cara 13, chama Centro de Recife, 12685, alterna 12545. American Line 239 is turning right heading 090. 090 American American Line is 239, 28 miles northwestbound, Salvador Vieira, resume our navigation flight heading pale position. Roger, resume normal navigation to Duna position, American 259. Resposta para ingresso, pistão 7. American Line 239 to intercept the localized course and right heading 150. Okay, 150 to intercept the localized. 35362, completa aproximação, torre 1-1-8, visto uma 95. 1-1-8-9-5, 35362. Torre Salvador, bom dia, 35362, estabilizado no localizador. 35362, general no 08, reporte passado travado. No 08, reporte passado travado. American 239, request descent to 2000 Aduna. American Line 239, descending to 2000 1018. Affirmative, clear the final ILS X-ray report text, American 239. Depois foi aguarde para a decolagem Macaco Delta. Final, baixado travado, 35362. 35362, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 15 nós. Livre pouso, 5362. Azul 4489, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 1885, 4489. 4489, final de 6 minutos. Tem aproximação, aguarde, plano de pouso, 44 de março. Mantém. Cuidado com suas decolagens imediatas. Vento 1 no 60 graus, 10 nós. 362 no solo 08, libera a direita, solo em 1219. Boa. Delta divisando. O 449, informa o Cicoche que pulando a cabeceira na 7, mas vai ter que sua aproximação. O 4489. Bom dia, 5363. 5363, correção 5362, autorizar táxi de Alfa Quilo Pátio 3, quando lá tem que sinalizador. Vive Pósito 4439. Checo Delta decolou 09, controle em 1, 19, decima 8. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike, Cadê o protocolado para P3, meu pé, solicita direto na radial 242. Mike, Eco Delta, o nome meu pé, direto Manati, está ali. E direto no meu pé, aqui é Pantará na 20ª Delta. American 239, established localized or ILS X-ray runway 10. American 1239, contact the tower, frequency 118.95. Roger, switch tower 118.95, bom dia. Autorizado táxi de Alfa Juliette, parte 1 no portão 09. Atente ao veículo, follow-me no através do 08. Roger, 1018, landing gear down and locked on runway inside, American 239. 1039, clear to land, runway 10, medium 1, 70 degrees, 120 knots. Roger, clear to land, runway 10, American 239. 489, atenta ao solo do... nas proximidades do portão 612 para fazer o estacionamento do seu 9, ok? Salvador, voo no 903, com a informação Lima, cópia, confim. Voo 903, Lima, confere, aguarde para cópia. Aguarda, seria aprovada a saída? Da Euleda, transição Mótima. Da Euleda, Mótima, obrigado. Little Ground, bom dia, American 239, exited the runway, request taxi gate 11. American Line 239, continue a taxi via Alpha Juliet, apron 10, pay attention to the following vehicle in the avian of gate 08. Okay, Alpha Juliet apron, and we will follow the following truck to gate 10, American 239. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Natália. Autorizado com fins no nível 400, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, transição Mótiva, onde intercepta Upzulu 10. Segue Bridge, onde intercepta Upzulu 16. Aciona 5421, controle 119.8. 400 para Confins, pista 10, primeira curva direita da Euleda, Mótiva intercepta Peugeot 10, Bridge, Peugeot 16, responde 5421-198, controle, gol 903. Liga 903, protegimento correto, do portão 62, deixamos no pronto. 62 de semana. Vai, pode estar. Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação, chame para regresso. 9083 para o puxacionamento. Deu 9083, aguarde para o puxacionamento. Aguarde. Zero 083, após a passagem do Boeing da American, coordeno com a equipe de São Alexandre para o táxi. Quente, passando a América, está autorizado, chamar para o táxi. Confere, pronto, cópia. 379, autorizado Guarulhos, no nível 320. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue o perfil da El Leda, transição Motiva, onde intercepta Pizulu 10. Segue Bridge, onde intercepta Pizulu 16 e após conforme a rota do plano. Aciona 5423, controle em 119.8. São 379 apenas confirmando, transponder 5423 e a saída da Euleda, transição Motiva. A Euleda, Motiva, 5423. 379, cotejamento correto, no parte 3, chama quando pronto. Camarada, tudo pronto, 379. Lima, informação em curso é Lima. Pronto, cópia. Apenas confirmando sobre o voo em Valença. Gente, Mike Eco Lima, autorizado o voo local na altitude de 1.000 pés, decola da 1.7, com curva pela direita, segue corredor Axé, após direto, onde intercepta radial 200, 15 milhas. Aciona 0112, controle em 119.8, torre 118.95. Correto, confirma o PLB, o Mike Eco Lima. 24 no PLB, contagiamento correto, para acionamento de táxi, chame torre 118.95, Mike Eco Lima. 135 a bordo, Oceana Campinas, autonomia 0315. tem autonomia? 15. Gente, autorizado táxi de Abate 1 no Índia até o ponto de espera. Quando lá, chame torre 118 decimal 95, o ajuste 1-08. Abate Índia, ponto de espera 118-95, tráfego, controle, corrijo o altímetro 1-08. Palim mantém cabeceira no zero. Decolou 2-2, controle 1-98, boa viagem. Tomador, bom dia, o Papatango Lima, Kilo Zulu na Coral. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar na decolagem. Suba e mantém em voo no 00, saída Coral. Brasília, via Zulu 17, nível 320. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue o perfil Arbor, Elefa, aciona 5427. Controle 119.8, Oxané 6225. Então, 3859, desço para 2000 pés, ajuste 1109. Parou 2000, comer 2, 3, 2, 9. Matheus, 3859, está livre. Colô 083, autorizado de decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 159. Pode estar se acolhendo. 83, decolou ao 31 no controle em 198, boa viagem. 098, obrigado, gol 903. 3859 está livre, ele é SRG e reporta estabilizado. Reportaremos estabilizado na LF, está 3859. Então, 3304, desço para 3010, ajuste 1.000. Ainda permanece na 098. Salvador, gol 9083, decolou da EL 1077. Gol 9083, contato radar na decolagem, subiu uma nível 4007. 400, gol 903 da EL. Autorizaria pro direto de da EL ou Leda? Inicialmente, direto da EL, gol 9083. Direto da EL 903. 983 foi Leda. Leda, obrigado. Salvador avistando, SAM 3859. SAM 3859, complete de aproximação, chame torre 198, décimo 95. 295, obrigado. SAM 3304, desce para 2000 pés, está autorizado a final ILS, aponta estabilizado. 2000 pés, apontará estabilizado, autorizado ILS 3604. Para cruzamento da 1735 Gillette, que usa o Tá no LF, o TAM 3859, Torre Salvador. Bom dia. Bom dia, 2859, que nega 1008, reporte baixada e travada. É, já podemos baixar travada. Posição Sierra Victor 372, baixado e travado, SAM 3859. 3859, posição de aproximação, visão com a pista? Não foi entendido, só confirmo para o 3859. Visão com a pista, 3859. Afirmativo, visão com a pista. Autorizado pouso, canteiro no zero, vento 170 graus, no quadro. Livre pouso,